quem é garrido, aquele que luta pelo fraco e oprimido. Que não treme, não treme, não foge do inimigo. A história é louca, então vem comigo. No ano de 1957, chegava em São Paulo um cabra da peste. Guerreiro nordestino, sangue revolucionário. Na infância já corria pra ganhar o seu salário. O ajudante de pedreiro, moleque ligeiro. Mesmo com a miséria, sofrimento, desespero, do caminho certo ele não se desviou. Morou na rua, mesmo assim não se entregou. Pra aquele que deseja a nossa ruína, guerreiro que é guerreiro, sobre o mal predomina. Basta tentar só querer, pra você ver. Com força de vontade você faz acontecer. Do cabo da enxada a uma simples caneta, já foi bancário, vixi, é muita treta. Não era aquela vida que ele queria. Pro seu dia a dia, boxe, a filosofia. Ter atitude e força pra vencer. Pista. Vai vencer. Dia de glória na fita, com o ringue na pista. Vai vencer. Dia de glória. Sonho, esperança, desacerto, ilusão. Ter nervo de aço pra sobreviver nesse mundão. Selva de pedra, correria de mil grau. Tem que ser guerreiro pra ficar até o final. Imagine só várias fitas, vários B.O. Garrido chegou, sem medo, sem dó. Nocauteando vai, desilusão, a depressão. Que leva vários parceiros pra dentro de um caixão. Uma academia ao ar livre, aonde a esperança, a paz, o amor sobrevive. Debaixo do viaduto tem um ringue cabuloso. Antigamente lá era muito tenebroso. Só pique mafioso, daquele jeito. No ringue ele, mano, conquistou o respeito. Exemplo de vitória, humildade e respeito. Esse aí tem história. Aonde era plantado uma destruição, hoje tem lazer, cultura, esporte, educação. Garrido brasileiro, sabe o verdadeiro. A ideia do guerreiro, humildade em primeiro. Ter atitude e força pra vencer. De glória na fita, com o ringue na pista. Vai vencer. Dia de glória na fita, com o ringue na pista. Vai vencer. Dia de glória. Nunca deixe de acreditar que você pode realizar seu sonho. A parada é de gesta. Roubem onde da periferia.